Passa a vez, filha, porque estão todas me querendo. O jovem milionário chegou, neguinha. Vai começar a luxúria. Yeah. Faz tanto tempo, o seu número eu não sei se ainda tenho. Mas lembro, amo em silêncio. Chance que você dá pra alguém. É mais um ar que eu tô perdendo. O tempo tá correndo. Não sei por quanto tempo eu vou ficar só vendo. Vou arriscar e arriscar o não que eu ia ganhar. Ei, é que não tenho a ex. O Moral de Bicoara.